304, Resusa para 2109. 2103, 304. Lima Fox, descend 5000, short altimeter 1013, and slow down to 2309. Okay, descending now 5000 units 1013, slowing down to 2209, Starway 120. 2309, Starway 120. Affirmative. Gol no 435, livre decolagem da 10, vento 020 graus com meia dúzia de nós. É, livre decolagem do gol no 435, até poder é 10. Guardião 07, solou. 1-1-1-8-9-5. 2-4-5, obrigado. Salvador, Webjet 5826, Webjet 5826, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Na 3304, vetoração para sequenciamento, curva direita para 240, limite ao curso localizador. Direita 240, limite ao curso localizador, na 3304. 6311, establish a localizer. 6311, Papa Romeu, Lima, Charlie, Vitor. Mantenha-se em condições visuais, 045. Ok, mantenha corredor forte, posso pegar prod de destino. 96 Pro 351 6, confirmando? 2895, corrigindo, torre. Ok, no ponto de espera 2895, 625. São 3663, coordenando com a equipe de solo após passagem do avião da retaguarda, tem livre para o CBEC acionamento no 02, também táxi. Tá, 7, aeronave retaguarda, tá ali, 3 Paulo, Salvador, Azul 4299, autorização Campinas, 360 com a novembro. 98435, obrigado. X3311. 3304, desceu 3000 pés, ajuste no 013. 3000 no 013, Controle 135, passando 1810, saída da EL, bom dia. 1435, contato radar, 240, saída da EL. 240 da EL, 135. O Lima Charlie Vito está mantendo meu pé, está autorizado a acender para 045. Autorizado, extensão 045, todos os destinos, Lima Charlie Vito. Está livrando meu para 045. Patrulha, Patatango, até o Lima Tango. Até o Lima Tango, prossigo. Decolado 500 pés para a base de Viena, você escuta a Sanadora 127. Então, Lima Tango, mantenha-se em condições visuais. Autorizado, base de Deus. Não. 7625, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Mantém, 625. Whisky Kilo Zulu, alinha e mantém, cabeceira 17. Confirmando o transponder 0162. Está pro 155, está para 2000 pés, ajuste na 013, reporte estabilizado. Queda 155, 2000 pés, reporte estabilizado, 3304. Tá, we went to the euro, approaching 5000 feet, ready for lower. Bom, nós dois pés para o táxi, bom. 90 agora. 4 horas do Toronto, eu terminou. Copiado, gol 923, taxi via Juliette Alfa. E no ponto espera, chama a torre no 895. Juliette Alfa, ponto espera, o Toronto. Descending 3015, 1013, for spacing, Zowie 120. Passarei 2223 no 1-4 está autorizado, chame táxi. Ok, 20 pushback, acionamento, passadeiro 223. 826, solo 06, direita de Lise, 1219. Vim pra direita, 1219, vai pro 526. Lima Foxtrot 120, reduce your speed to 1909. Speed down to 1909, Tower 120. Chanel 6200, Torre 11895. 1895, 6200. Novo, nosso sistema para o táxi. PLD 183, Hotel do Galeão, com 3 horas e 50 minutos. 98, boa viagem. 98, tá bom. Confio no chave de pouso. Controle Salvador, Whisky Luzulu. Whisky Luzulu, mantenha-se em condições visuais, corredor achando meu pé. Certo, autoriza voar direto, Cauru. Autorizado direto, Whisky Luzulu. Máfrica 2500 ou mantém 1000? Autorizado a exceção 2500, ajuste na 013. Certo, autorizado 2500, subindo para 2500, passando a nível 9. X-Ray Lima Foxtrot, 120, resume navigation, flyhead Duna position. Flying to Duna position, Starway 120. Hotel Lima Tango, som que nessa próxima... Vai entrar numa área restrita até 2000 pés. Correção proibida. Ok, vai fazer curva direita para esta área, Hotel Lima Tango. Para esta área direita, 025 ideal, Hotel Lima Tango. CF, Lima Tango, grato. The ground at 090. Now turn right and call ground 121.9. Ground 121.9, Ocean SP 311. 859, autorização Curitiba. 3859, Curitiba, guarda cópia. Madame. 2223, pronto para o táxi, nosso PLB de 47, 3 horas e 50, alterna Salvador. Autorizado, pista no 0, 030 graus, 7 nós, o ajuste no 0, no 3. Livre pouso, pista 10, 6200, Xené. Alfa, quando no ponto, espera 1895 graus. Febre 5826, aguardando a Juliette, após a passagem do Embraer da Passaredo, vai prosseguir via Juliette para o 09. Vai aguardar a passagem do Passaredo, prossegue Juliette para 09, 5826. 3859 para Curitiba 340 está autorizado via Peruísque 58, decola 10, curva à direita, saída da El Leda após Leda Sagaz. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5040 no transponder, cotejo o TAM 3859. Entendido, 340, Peruísque 58. Decola da 10, curva direita da El Leda, pós Leda Sagaz, 1985040, transfone. Correto, 3859, quando pronto, chame posicionamento no 07. Paramos, obrigado. Salvador Zanda, Chinese 611, Taxi Alpha. Ocean S611, good morning, Taxi Fire Alpha, report B4, Juliet. Alpha, report Juliet, Alpha. Autor Matango, prossiga. Autor Matango, frequência livre. Lima Foxtrot 120, establish localizer runway 10. Chris Ray, Lima Foxtrot 120, stand by. 0 no solo, 1 à Adilis, liberação direita, 1219. 219, liberando a direita, 6200. Lima Foxtrot 120, complete approach, contact tower 118.95. Continuing approach 118.95, obrigado, tower 120, adiós. 25030 graus, 10 nós, decolagem autorizada, nós. E decolagem, 625. 6200. Tower, bom dia, Tower 120, establish runway 10. Tower 120, continue approach, stand expect runway vacate, wind 020 degrees, 10 knots, QNH 1013. Continuing approach, Tower 120, and finish 1013. Oceaner 6311, taxi a via Juliette, para o portão 01. Juliette, portão 1, entra no 030 graus, 10 nós, 1013. E eu posso na 0, tá? 3604. Para o Bruno 2 de Taparica, para a Serra aí de Romerídia. Regressando os corredores, sobe sempre o nível 045. Nosso plano de voo foi preenchido na sala IF de Salvador. Uniforme Mike, uniforme, confirme o código estacionado. A 2000. Controle Salvador, Oceaner 6225, decolado, nosso escuta. Uniforme Mike, uniforme, acione o código 0126. 0126, certo. Oceaner 6225, contato radar, subou 320, recepta radial 350, também 20 milhas após alto. Subida 320, interceptando a radial 350 até 20 PME após alvo, Oceaner 6225. No solo, zona 3, direita, 1219. 219, direita, 304. Uniforme Mike, uniforme, mantenha-se em condições visuais, 045 autorizado, ajuste na 093. Certo, vai atingir agora 045, uniforme Mike, uniforme. Uniforme Mike, uniforme, quanto possível, informe o estimado de pouso. Juliette para o portão 2, 6200. 3304, bom dia, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 3304. O 923 alinhar e manter o 90. 23. E Salvador, muito bom dia, 2666, Banco Carlos 90, pronto. Sim, aprovado. Interceptor, a 300, interceptando a 350 agora. Interceptor agora 350, até 20 mil, eu chamei a 6225 para evitar a área restrita. Ok, está interceptando a 350, até 20 mil. Controle uniforme, mais uniforme, nosso estimado de pouso seria o 1125. 1125, controle 5. Dois, dois, três, da Passareza, o senhor aproximando do ponto de espera da 190, pronto. Tente, Passareza, mantém. Mantém, 223. 923, decolagem autorizado, 90, 030 graus, 8 mais. Livre, 23. Texas Lima, Foxtrot 120, tax via Alpha, report B for Juliet. Go, taxi, Alpha, report B for Juliet, Power, 120. Solo, Chanel 6, 312, posição 3, puxa acionamento. 6312-03, está autorizado o Summit Taxi. Mono Taxi, 6312. Aos 23 aos 18, 198, boa viagem. 198, boa. 3663, aguarda para a decolagem, mais 2 minutos devido à aeronave da Gol que decolou, é a mesma saída, mesmo destino Guarulhos. 923, contato radar, subo 360, saída da El. Da El, 360, aeronave aqui. Padrota 3859. 59107, prossiga. Puxa, back, acionamento. Aguarde. Cobra, Tower 120, reporting Juliet, can we carry on taxiing? Xen Lima, Foxtrot 120, continue taxi via Juliet Gate 11. Juliet 11, Tower 120. 3859, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Boeing à retaguarda. Tem livre, puxa, back, acionamento no 07, chame taxi. Após a passagem do Boeing, está autorizado o táxi. O pushback está na chama táxi 3259. Cliente. Controle Salvador, bom dia. Azul 4208, informação 90, desce 150. Azul 4208, aciona identificação. Via Mare, desça para nível de voo 060. Via Mare, desce nível 060, é o azul 4208. 63, decolagem autorizado no 0040 graus, 62. Decolagem, 360. Funcionou o táxi, Chanel 6312, tem 159 a bordo. 3 horas de autonomia, alternativa Salvador. Copiada, Chanel, prossegue via Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama a torre 11895. De Alfa, 295, ponto de espera, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle. É a última chamada, controle. Patango, Isque, Kilo, Zulu, controle. Prossiga o estilo Zulu, Oceanair, 6225. Zulu, Salvador, Morro de São Paulo, ideal de descida. Sim, a gente pode confirmar que está para descida a altitude de tráfego na frequência livre. Whisky Zulu, pode considerar a descida para altitude de tráfego, frequência livre. Bom pouso aí. Xené 6225, grato. Passando nesse campo, possível voo a lenda. Tan 3663, contato radar, subo 340, saída da El, Vida Bidane. Gente, subindo ao 340, lenda de sempre. Flip 5221, na área remota 13, está livre, chame quando pronto para o táxi. Chama para o táxi 5221. Azul 429908 para pushback acionamento. 08 irá aguardar azul. Vamos aguardar o 4299. Tango Vitor Índia Juliette, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés Vera Cruz, reporte Paris. Vou botar na Paris. Uniforme Mike, uniforme, desce para altitude de tráfego, reporte cruzando 2.500 pés. Azul 4208, desce para o nível de voo 050. Desce nível 050, azul 4208. Xané 6225, chame Recife 1245, alterne 2085. 302, estimando pronto em 30 a 40 segundos, ok? Sente. Mantém em posição ou alinha? Pode alinhar. Ok, alinha mantém, 6302 encontrará pronto. Teres informação de voo e alerta, Recife 12545, ataque 2085. 5-2085. 2223 aos 24, 19 e 8, voo viagem. 19 e 8, grato, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, passaredo 2223, transfere, passa 2000, perfil da Gole. Passaredo 2223, contato radar, envio autorizado 260, perfil da Gole. 260, perfil da Gole, 2223. Solo, trip, 5221, pronto para o táxi. PAB 7363, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Duas aeronaves transmitindo ao mesmo tempo, por gentileza, primeiro TAM 3859. 3859, quando taxa com 184, autonomia de 4 horas e 10, alterna Campinas. Taxi via Juliette Alfa, um ponto para cima, torre no 86. Juliette Alfa 186, boa. Confirmando 1895, é a torre. 3859, torre 1895. 5221, por gentileza, com os dados do táxi. Ok, para o táxi. 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Taxinha via Juliette Alfa, seguindo a Ebanizatan e no ponto espera acima a torre no 895, bom voo. Obrigado, vai taxiar Juliette Alfa no ponto de espera, chamar a torre 1895221. Fuzil 4299, coordena com a equipe de solo, após a passagem do ATR da Tripe à retaguarda, tem livre para o subestacionamento no 08, chame táxi. Sim. Gente, coordenando, tá ali o pushback, chamar a táxi 42 na tarde. Paulo Salvador, Edson, foi Salvador, tem que estar em contato com o Edson, portão 9. Manoel 5811 para Guarulhos, que chamou para a cópia. Ah. Autorizado, Guarulhos 340, via para o ISC 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda Bidev. O controle opera em 199, decimal 8, aciona 5052, coteja. Autorizado Guarulhos, no nível? Correto, Web. Quando pronto, chama em posicionamento no 09. Meia 312 aos 27198, Loiagem. 98, obrigado, amigo. Bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, o Chanel 6312. O Chanel 6312, contato radar, flow 350, Pucaracaju. Pucaracaju, sense 350, 6312. Azul 4208, desce para 2000 pés, ajuste a 093. Desce para 2000 pés, ajuste padrão, é o azul 4208. Espera a velocidade em CAP pelo azul 4208. Livre. Trip 5221, no ponto de espera da 10. Sim, 5221 após a rolagem do Tom Alinha Manter. Ok, após a rolagem do tráfego da TAM, vai Alinha Manter, 5221. 3859, decolagem autorizada no 0050 graus, 7 lances. Decolagem 3859. Recife em 1-3325, volta em 2251. 3325-25, boa, boa. Inicie redução para 220. 2209, Azul 4208, autorizado ILS X-ray, pista 1-0, resposta autorizada. ILS X-ray, a nossa intenção, voo de treinamento, realizar o ILS sem o glide, está com referência visual, pode descer para 1700 pés. Azul 4208, está com referências visuais no setor, pode descer para 1700 pés e realizar o ILS sem o glide. autorizado, azul 4208. Desce para 1700 pés, azul 4208. Sam 3859, contato radar, voo 340, saída da El e da Sagat.